aconteceu. Quando o mar vermelho abriu no meio e Israel venceu. Como é que um gigante muito forte perde pra um menino? E uma viúva tem a provisão pra um profeta faminto? Como é que o culto causa terremoto dentro da prisão? E um pastor de ovelhas é posto rei de sua nação? Como é que o morto após 4 dias é ressuscitado? Só crer quem quer e quer.